Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, Goma 076, autorizado chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Mari, 50, 076. Da esquerda aqui no ingresso do pátio para o posição 4. Meia, mantenha o PR, perfil da saída Buca. Boa noite, trip 5216, contato radar, se vai para o nível 1990, vai Buca da presente. Para o Buca da presente, 5216. Passarelo 9808, Santo Centro Recife, 12545, alterne 12685. 12545, 12685. 12685, 12685. Controle Trip 5216, solicita final o nível 130. Sente sobre mantenha 130, Trip 5216. Ascensão no 30526. Tinha para decolagem devido a um ATR da Trip, decolou no perfil de subida porque o tráfego ainda não livrou o eixo de curvatura do perfil da MOMO, ok? Aguarde só mais um instantinho. Certo, então, vai manter o ponto espera, volume 604. 21 no 8, decimal 95, transponder 5504. Portão 4, reporte pro plano. O azul 4235. Está sendo chamado agora na posição remota 3143. 3398, complexo final, semi torre 1895. Copiou o controle. Solo Salvador, 6747, portão 5, para puxar o estacionamento. Portão 5, autorizado, tive táxi. Autorizado, chamará o táxi, 6747. Chame torre 1895, TAM 3398. 3895, vou chamar, obrigado. T04, decolado aos 29, chame o controle 120.8. Mantive o controle agora em 20.8. O 1604, bom trabalho. Bom trabalho. Boa noite, TAM 3398, estabilizado na X-Ray, pode ser o seu voo. TAM 3398, ciente, avistado, o ajuste é 1096, está livre o pouso na 10, o vento é de proa, 109. eu chamo estabilizado no ILS Rio 5972. Salvador, 6747 para o táxi, 154 a bordo, 0345 autonomia, alterna Galeão. 345 Galeão, o PVB diz? 154. 154, considerado táxi em frente, na presente pela segunda direita na Índia. Ao atingir ponto de espera, chama a torre em 118, décimo 95, altímetro 0 no meio, boa viagem, 6747 da Webjet. Segue em frente, segunda direita, taxiway Índia, ponto espera 18.95. E uma boa. Boa. Essa parte estabilizada. Em 2000, reduzindo velocidade, só mais estabilizado, 0.76. Pronto. 3.392, boa noite. Táxi autorizado Alfa. Segunda esquerda, após Alfa na Taxiway Juliet, portão 09 do pátio principal. Afirmativo, então Taxiway autorizado via Alfa, segunda esquerda na Juliet, para o pátio principal no portão 9 da 36AB. Gente, o Web 6747 está autorizado a linha aí decolar da 10, venta 100 graus, 149. Autorizado a linha decolar da 10, né, 747. E para informação, tem um Boeing 727 a 9 milhas da cabeceira 10. A visual. Autorizado, passagem, são 3258. Autorizado a cruzar, 3258. E o 5972, boa noite, tá a 1 milhas do Índia Serra. Gente, o Rio 5972 aguarde a pista livre, devido a um Boeing da Web iniciando a rolagem da 1-0. O ajuste é 1-0 no meio. O vento para o cheque é de proa com 14 nós, o Rio 5972. Ok, 5972 na escuta para o Liverpool. Escuta presente, voo no 604. Livre o pouso, não no zero. Vento de proa, 1 a 12 de nós. Vento de proa com 12 de nós, livre o pouso, 5972. 47 Centro Recife, 12545, alterne 12685. 3545, 2005, contra o Controle Salvador, Webjet 6748 decolado, cruzando 1700 pés. Webjet 6747, contato radar, suba para o nível 360, voa Leda. 360, voando Leda, 6747. Gona 076, complexo final, semi-torre, 1895. 1895, pé da colagem. 5 bônus, alterna João Pessoa, 3 horas e 40 de autonomia. 76. Gona 076, boa noite. Estamos passando o stand, um trem embaixo travado e aguarde autorização de pouso. 076. 95, altímetro no zero, no meio, boa viagem. 85, Edatan. Muito obrigado, bom serviço aí também. E via Índia, chama 1895, ponto espera da 10 com no zero no meio, até 3858. Trip 5595, essa é a identificação. Trip 5595, contato radar, a 1 milha para posição Conde, correção, 4 milhas para posição Conde, foi na proa de Bonte, tem como manter o 140 devido um traço igual Alfa Tango da mesma companhia, como oposto, mantendo 130, subindo para 190. Foi bom que reporte no ponto de atendimento. trip 52 no meio controle. É. Cliente. 30. Firma. Confirme. Afirmo. Cliente, mantém o nível no 30, informa o tráfego na sua posição de 12 horas a 20 milhas. Um Alfa Tango 72, rumo sudoeste, mantém o nível de voo no 40. Eu disse que 2 na mesa. Trip 5595 está livre, exceção para o nível 160. Alfa 60, certo? Controle Salvador, 6747. Conversa com o controle. Web Jet, 6747, cruzando 110, em coordenação com o centro, autorizaria para hoje. Bridge. Tente aguardar a linha 6747. Na sua escuta. Está 3858, ponte espera prontão no 0. Está autorizado alinhar e manter o no 0, está 3858. Ali mantém cabeceira no 0, está 3858. Controle Salvador, boa noite, Serena 224. Web 5747, não consegui contato com o Recife, coordenando com o mesmo na frequência 1251, alterne 13325. 1251, 13325, brigadão. Controle Salvador, boa noite, acionei 6224. Acionei 6224, acionei identificação, desça para 3000 pés, que negando 0 no meio. Identificou, descendo para 3000 pés, 6224. 3. É, entendi que está pronto para acionar no 4, autorizado, é forte para o táxi, cheque equipamento um pouco baixo de transmissão. Ok, o 63 eu não sei o que tem. Está pronto, vai iniciar o back em direção. Solo é o gol no 0760, entrou na sua disputa, muito boa noite. Boa noite, no 0760, gol, táxi via Alfa, reporte para ingressar via Juliette, portão será o 2, reporte antes para o ingresso. Estimativa Alfa, repassarante da Juliette, portão previsto 2. Gol 1606. Trip 5296, serviço radar terminado, 67 milhas Nordeste Salvador, Sanera Caju, frequência 1203. 1203, muito obrigado, tá bom. Boa noite. 8, decolado aos 4-5, chame o controle em 120.8. Ono 208, 3-2-5-8, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, está 3-2-5-8, na sua escuta na... Contato radar, para o nível... Confirme, o nível está 3850? Nível final autorizado 370, senhorita. Sim, submantenha 370, sai da mão. Ok, 370, não sai da mão, 3258. Galeão 350, táxi à direita via Índia, ponte 010, 2895, altímetro no 0 no meio, boa viagem, hoje é a minha 3 no 3. Atividade GET, gol 076. No 076, ingresso autorizado, esquerda, Juliette, portão 02. Esquerda, Juliette, portão 02. Gol 076. 3858, PROD, código. Aguarde, está autorizado, código, está 3858. Direto, código, obrigado. Controle o trip 55 no 5 para a descida. Trip 55 no 5, desce para 4 mil pés, Kenia Gama 0 no meia. 4 mil estados 0 no meia. 3. Autorizado a linha de colada 1 no 0. Agora a linha de 3 no 1. Na 6224, desce para 2000 pés, livre LS, porta estabilizada. 2000, livre LS, porta estabilizada, na 6224. 3, decolado 5-2, chame o controle. 120, décima 8. São 3858, chame Centro Recife, 12545, alterne 12685. 12545, 12685, Recife, São 3858. Passaré 6313, possibilidade de coordenar com o centro, está presente direto do bridge? Sente, aguarde coordenação da presente voo direto Leda, contato radar, suba para o nível 360, Sanemia 3. 360, inicialmente direto Leda, aguardando minha 3 ou no 3. Controle, é o trip e voltar? Prossiga. Autoriza Duna da presente? Tem condições de interceptar direto Duna? Afirmo. Autorizado, dispara 2000 pés, livre LS, aporte estabilizado, trip 55 no 5. Muito grato, vai reportar estabilizado. Localizador, 6224. Assina 6224, complexo final, chame torre 1895. 295, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador, boa noite, assina 6224, localizador. Boa noite, Oxinha 6224. Estado do tráfego, tá ali.